A fase de aparelho racional. Vejam o tempo que passaram com todos esses transtornos. A cultura de todos era a cultura das aparências, porque era inconsciente. Então, a cultura verdadeira do aparelho racional é a cultura do mundo de sua origem, a cultura racional. Essa sim equilibra o animal racional. É justamente para a recuperação do animal racional, para que de animal ele passe para aparelho racional. Como o aparelho racional está ligado ao mundo racional, e orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem, e daí, tudo dando certo racionalmente, por ser a verdadeira vida consciente, por receber todas as orientações precisas do mundo racional, do mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. A cultura inconsciente foi muito boa e precisa para a lapidação do animal racional, e a cultura consciente para a recuperação do animal racional. A cultura consciente é a cultura racional e a cultura inconsciente é a cultura do animal racional, a cultura feita pelo animal racional, a cultura de animal, a cultura inconsciente, por ser extraída da mente do animal racional, e por isso, tudo certo aparentemente e tudo errado verdadeiramente. Hoje, todos com a cultura consciente, vivendo felizes e contentes racionalmente, por serem orientados racionalmente pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A cultura racional é a cultura consciente, é a cultura do equilíbrio total, e a cultura do animal racional é a cultura inconsciente, a cultura do desequilíbrio total, por isso, eis a razão do mundo estar como está, atravessando as horas mais negras de sua existência, as horas mais pretas de sua existência. Todos sofrendo, cada um de sua maneira, do seu jeito, de sua forma, por ser uma cultura sem condições de equilibrar ninguém, por ser uma cultura inconsciente, saída da mente do animal racional, que por ser animal, por estar nessa categoria, é um inconsciente, e daí, a multiplicação do sofrimento sempre, a multiplicação das ruínas, das monstruosidades e das catástrofes. Vejam que confusão! A cultura inconstante, causadora das confusões e do desequilíbrio, a cultura negativa, e daí, o negativismo imperando universalmente. Por isso, hoje está certo e amanhã não, hoje é bom e amanhã não, hoje presta e amanhã não presta, hoje vale tudo e amanhã não vale nada. A cultura do inconsciente, a cultura dos sonhos, das aparências, das fantasias, da vida falsa. Mas, tudo isso é muito necessário, muito preciso, para a lapidação das feras bravias, para formar o equilíbrio aparente, ilusoriamente. Daí, as consequências dos males da humanidade. Todos confusos e a multiplicação das confusões, dos desatinos, dos desacertos, de uns contra os outros, por todos estarem sob a negatividade de uma cultura inconsciente e incapaz. Eis a razão dos desequilíbrios, das monstruosidades e das selvagerias. Mas, tudo foi preciso para a lapidação do animal racional, para a lapidação das feras humanas. A culpa de existirem as feras humanas é a cultura inconsciente. A cultura inconsciente nunca poderia consertar ninguém, por ser uma cultura inconsciente. Aparentemente parecia endireitar, mas tudo era aparência só, parecendo ser aquilo que não era e nunca foi, por ser certo aparente. Tudo isso foi preciso e necessário para a lapidação do animal racional. E assim, a cultura racional é a cultura do desenvolvimento do aparelho racional. Desenvolvendo-se, torna-se um ente em vida aí na matéria, mas equilibrado racionalmente, e uma vez equilibrado racionalmente, o progresso é racional, é o progresso consciente, o progresso do bem eterno, por ser racional. Uma vez equilibrado racionalmente, tudo vive racionalmente, vindo o prolongamento dos anos de vida, por tudo dar certo na vida de todos. E uma vez tudo dando certo, vem o prolongamento dos anos de vida, por ser um progresso consciente, um progresso racional. Racional quer dizer, puro, limpo e perfeito. Vem o equilíbrio da vida, mas não que na matéria haja puros, limpos e perfeitos. Não, na matéria não há puros, mas o equilíbrio é coisa diferente, o equilíbrio pode ser perfeito com a cultura racional. Então, alcança o equilíbrio total de um ser racional. Embora materializado, mas ligado ao seu verdadeiro mundo de origem e orientado pelos habitantes do mundo racional. Começando, então, tudo a dar certo na vida de todos, porque o que faz o sofrimento são os desacertos de tudo, a dúvida de tudo, a inexperiência de tudo, a inconsciência de tudo e sobretudo. Daí é que provém o desequilíbrio, e havendo o desequilíbrio, há o sofrimento e a multiplicação do mesmo. Então, nunca, na fase de animal racional, podiam arranjar meios e modos para pôr termo ao sofrimento, por ser uma fase inconsciente, de desequilíbrio, e tinha que multiplicar o sofrimento. Mas, tudo isso foi muito bom, foi preciso existir tudo isso para a lapidação do animal racional, para que o animal depois de lapidado, pudesse alcançar a fase racional e entrar para outra categoria, a de aparelho racional. Hoje, não podem existir mais desacertos para os que já estão no mundo racional. Agora, para os demais conseguirem a ligação ao mundo racional, tem que ler e reler para se desenvolverem racionalmente. Então, depois de desenvolvidos, são ligados ao seu mundo de origem, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida da matéria. Assim, a fase de animal racional passou, mas ficaram aí os feitos da fase de animal, que, como estão vendo, todos em liquidação, tudo em liquidação, por a fase de animal racional já ter sido liquidada há muito e os seus feitos ficaram em liquidação também. Daí, a desorientação, o desentendimento, as lutas, as guerras, as confusões, as brigas, as mortes, os crimes, os desastres artificiais e naturais. Enfim, um pandemônio infernal, até que conheçam a fase de recuperação do animal racional, que é a fase racional. Hoje, todos cientes e conhecedores do mundo racional, o mundo verdadeiro da origem dessa deformação racional. Todos sabendo o porquê assim. Ficaram como estão, nessas condições lamentáveis de degeneração racional. Tudo que se multiplica, diminui, enfraquece, degenera e desaparece. Assim, estava a fase de animal racional. Hoje, todos cientes do porquê de todos esses contratempos contemporâneos de longos tempos. De toda essa justificação do passado, do presente e do futuro. Tudo aí esclarecido. O porquê desse apodrecimento material, apodrecimento esse, que ninguém, na categoria inconsciente, vivia satisfeito. Todos insatisfeitos e aparentando satisfeitos. Um sofredor na categoria de sofredor, não pode ter satisfação. A satisfação é toda aparente, aparentando estar sempre satisfeito e sempre insatisfeito, ou além de insatisfeito. Quem vive insatisfeito fica desequilibrado, e o desequilíbrio faz com que seja um insaciável, e o insaciável não está satisfeito com coisa alguma. Hoje está satisfeito e amanhã não, hoje pensa que está satisfeito, já amanhã não está. E desta forma a insatisfação era reinante, por estarem na categoria inconsciente de animal racional. O animal, por ser animal, tinha mesmo que viver assim, insatisfeito, agonizando sempre, agoniado sempre, por isso, por aquilo ou por aquilo outro. O animal, por ser animal, nunca poderia ter sossego, por o animal ser inconsciente. Por ser animal, tinha mesmo que viver mal. Aparentando estar bem, aparentando viver bem, e vivendo assim horrivelmente, sentindo uma coisa e aparentando outra. Tudo isso, uma verdadeira consumição de vida e de tudo, enfim. Hoje, sabendo e conhecendo o porquê ficaram assim, o porquê foram feitos assim e o porquê de terem ficado nessa dúvida de sempre, porque tinham mesmo que viver assim, até que chegasse à fase consciente para o esclarecimento do porquê da vida do animal assim ser. Agora, todos fora das ruínas, por estar aí a fase consciente, a fase racional. Todos já esperavam há muito uma grande modificação no mundo, porque assim como iam vivendo não tinham prazer nem gosto de viver. Não sabiam onde iam parar com a multiplicação dos desacertos e daí, a multiplicação do sofrimento. Não sabiam onde iam parar com tantos males, a ponto de todos viverem sonhando, sobressaltados, desconfiados, aflitos, preocupados e nervosos, nesse desequilíbrio infernal, na dúvida de tudo, desconfiados de tudo, até do equilíbrio, e dizendo muitas vezes: aonde vamos parar com tantos desacertos e com a multiplicação dos mesmos? As ruínas se multiplicam e o desassossego é infernal. Quando é que vamos alcançar a paz verdadeira, que sempre foi o ideal do animal racional? E assim, todos lutando em busca de melhoras, em busca de dias melhores, em busca de uma vida melhor, e tudo se multiplicando de pior para pior. Então, muitas vezes, parando e dizendo, por que nós assim somos? Ninguém sabia dizer o certo. Onde vamos parar com esta vida sem garantia de coisa alguma? Todos estamos aqui expostos a todas as ruínas. Onde vamos parar? Cadê nossa defesa? Não temos onde nos agarrar nem com quem contar. Não encontravam ninguém, e diziam, é verdade. Esta vida é cada um tratar de si mesmo, se puder, e olha lá. Hoje, chegou em mãos de todos a evolução certa, a evolução racional. Chegou o conhecimento de todos do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos agora tendo com quem contar, que é com seu verdadeiro mundo de origem, e tendo onde se agarrar, que é com os habitantes do mundo racional, os seus irmãos. Então, hoje, está definida a situação do ser humano. Uma vez ligados ao mundo racional, sendo orientados em tudo, para que vivam bem e não mal. Hoje, todos alegres, felizes e contentes, por terem a definição de sua situação e do mundo que habitam, do mundo de matéria, da deformação racional. Hoje sim, vivem conscientes, porque sabem de onde vieram parar aí dentro desse buraco e para onde vão. Hoje é lindo. Todos sorrindo, alegres, contentes, tranquilos e calmos, porque sabem o porquê estavam vivendo aí nessas condições. Olhe, veja bem, a grande mudança que você fez. Como você era e como você é. Hoje, você está tão diferente como do preto para o branco. Olhe como tem melhorado em tudo. Olhe como vai melhorando em tudo. Olhe as glórias que tem tido. Olhe as soluções dos problemas de sua vida. Olhe como você era e olha como você é hoje, tão diferente do que era. Veja como você vivia e veja como você vive hoje, tão diferente. Quem viu você e quem vê você? Agora diz você, é isto mesmo. E é o aqui olhando para você. Você pensa que está sozinho? Não está sozinho, não. É o estou aí, juntinho de você, espiando todos os seus passos, todo o seu pensamento, toda a sua trajetória. Estou aí juntinho. Não. Precisa rir, não. Você está achando graça. De satisfação, de alegria e de emoção. Não precisa também chorar, porque sabe que eu estou aí dentro de você. Não precisa ficar emocionado. E assim, vejam como tudo se modifica e como tudo se modificou. Hoje, você é o que nunca esperava ser. Hoje, você vive como nunca esperava viver. E assim são todos e muito mais ainda vão mudar para o bem, em lerem e relerem, em lerem e relerem, vão mudar muito mais ainda. Vejam o que é a cultura racional, a cultura do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, de onde você saiu e de onde você veio para parar aí como está. Agora, você sabe o porquê foi parar aí, porque está na fase de recuperação do animal racional, na fase consciente, na fase racional. E assim são todos. Tudo muda, todos mudam, todos se modificam e tudo enfim. A vida somente é ruim na fase de animal racional, na fase inconsciente. Um inconsciente está na categoria de sofredor e sofre sempre. Sofria sempre, agora não, porque está na fase consciente, na fase racional, na fase da abolição do sofrimento, por estarem ligados ao mundo racional. Na fase inconsciente, na fase de animal racional, estavam ligados à matéria, por isso, estavam na categoria de animal. O animal é ligado à matéria, o animal é materialista, vive para a matéria, e por isso, é um animal, é um inconsciente. O animal é ligado à matéria, e uma vez ligado à matéria tem que viver mal, porque a matéria é de origem do mal, e daí, multiplicando o mal de si mesmo sempre, multiplicando as ruínas para todos. Na fase racional já não são mais animais, e sim, aparelhos racionais, ligados ao mundo racional. Estavam na fase de animal racional, ligados aí ao chão, ligados aí à lama, por estarem na categoria de animal racional. O animal só olha para o chão, não olha para cima, porque é animal. O aparelho racional é que olha para cima, aparelhado pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, na categoria de animal, vivendo mal, e por isso, na categoria de sofredores, ainda mais viviam dizendo: a vida é de sofrimentos e de tormentos até morrer. Continuavam filosofando e dizendo: isto é uma provação que todos estão passando. Dizia o outro: será que no mundo inteiro todos estão em provação? Porque todos sofrem, todos estão em provação. Confundiam a lapidação com provação. Hoje, todos dentro do mundo racional, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, todos orientados racionalmente e tudo dando certo na vida de todos. Quem vive certo vai bem sempre e quem vive errado vai mal sempre. Então, o errado é da fase inconsciente, da fase de animal inconsciente, quando viviam todos errados, por isso todos sofrendo. Agora, na fase consciente, todos certos e tudo dando certo na vida de todos, racionalmente. A vida, agora, tornou-se uma vida racional, por estarem todos na fase racional, na fase de recuperação do animal racional. E assim sendo, tudo brilhando racionalmente e todos vivendo racionalmente, por receberem todas as orientações precisas, para o seu bom viver na vida da matéria. Agora, tudo é belo, tudo é lindo, tudo é sublime, tudo é bom, porque tudo é racional. O que é racional é puro, limpo e perfeito. E assim sendo, o equilíbrio de todos hoje é racional. A parte positiva, a parte consciente, a parte que ilustra todos racionalmente. O mundo atravessou a fase primária da sua temporada na vida da matéria, que foi a fase de animal racional. Essa foi uma das fases primitivas da humanidade, para que chegasse o amadurecimento completo e daí, conhecessem a fase racional, porque todas as fases têm princípio e têm fim. A fase primária, do animal racional, teve o seu princípio e teve o seu fim. Por ser primário, como todo curso primário teve o seu princípio e o seu fim. Foi daí que alcançaram o curso secundário, ao terem o contato com o mundo do astral superior. Com o contato do mundo do astral superior evoluíram muito. Estavam ligados aí ao curso primário, que é o espiritismo, e ao curso secundário, que é o astral superior. Do astral superior evoluíram de uma tal maneira que alcançaram a meta final da vida do espiritismo, da vida das experiências, do curso primário, que foi a fase de animal racional, alcançaram o mundo racional. A fase de animal racional, por ser um curso primário, tinha que evoluir, e evoluindo, alcançaram a parte secundária, e da parte secundária ao curso superior, que é o mundo verdadeiro da origem do animal racional, ou seja, a fase racional, de aparelho racional. Agora, todos evoluídos e integrados no mundo racional, no seu verdadeiro mundo de origem, por serem de origem racional. Todos vivendo alegres, felizes e contentes, por chegarem no ponto máximo, no expoente da razão do ser, da razão de ser racional, embora degenerados ou deformados, mas de origem racional. E assim, vivendo todos racionalmente, por estarem dentro da fase racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase que desenvolve todos na certeza de tudo. Hoje, não há mais o que havia na fase primária, de animal racional. Hoje, não há mais desconfiança. Hoje, não há mais desentendimento. Hoje, todos livres do negativismo do curso primário, que foi a fase de animal racional. Na fase de animal racional, por ser um curso primaríssimo, é que nunca tiveram a definição verdadeira do seu ser, a verdadeira definição do mundo que habitam e a definição do porquê são seres de matéria. O curso primário, por ser curso primário, é curso de lapidação, de quem está aprendendo e que está sendo lapidado. Assim foi esse curso primário. Todos aprendendo sempre até morrer e sem concluírem o verdadeiro saber, por estarem em um curso primaríssimo. No curso primário, que é a fase de animal racional, nunca puderam saber de onde vieram, como vieram, por que vieram parar em cima dessa terra, e muito menos para onde iam ou para onde vão. Nunca souberam, por estarem num curso primário, e quem está num curso primário, vive aprendendo a vida inteira e morre sem nada saber ou concluir o verdadeiro saber. Para concluir o verdadeiro saber, só mesmo o curso superior, o curso racional, de puros, limpos e perfeitos. Então sim, mas no curso primário é como estão vendo. Viviam sofrendo a vida inteira sem conhecerem a causa do sofrimento, o porquê da causa e o porquê da origem da causa, nunca conheceram, nunca souberam, no curso primário, que por ser primário, é que eram animais racionais, vivendo aí a vida inteira sem saberem o porquê são animais racionais. Vivendo nesse curso primário, mantinham todos os mistérios sem solução, porque o curso primário não dá conhecimentos nem soluções de coisa alguma. E assim, viverão essa temporada toda com esse curso primário, que foi a fase de animal racional, sem definirem e conhecerem o que desejaram conhecer e o que desejavam definir, que só mesmo na cultura racional pode ser definido. Então, na cultura racional, está definida a situação do porquê do ser animal racional, do porquê de serem seres de matéria, do porquê do mundo e do antes de ser esse mundo deformado, o que era. No curso superior, que é a cultura racional, vão conhecer o antes de serem o que são, o que eram, a sua origem e a sua formação. Antes de ser lua, o que era, a sua origem e a sua formação. Antes de ser estrelas, o que era, a sua origem e a sua formação. O antes de ser água, o que era, antes de ser pedra, o que era. O antes de ser vegetal, o que era. A origem de tudo e antes da origem, o que era tudo, e por que se transformou nesse tudo que aí está e que o animal racional por estar na categoria de animal, por estar no curso primário, não sabia o porquê. Não sabia porquê, por sua categoria ser primarista ou do primarismo. Vejam que hoje, na cultura racional, é que estão tendo o conhecimento verdadeiro da solução de tudo e todos os seres. O antes de ser sol, o que era, o porquê da origem do sol. O que era antes de ser lua? O porquê de sua formação? E assim, o conhecimento do ser completo de tudo o que era, só na cultura racional. Vejam que a definição do mundo e sua criação está na cultura racional. A cultura racional é uma cultura consciente, e a cultura do animal é uma cultura inconsciente, e por ser inconsciente, é uma cultura primária, é um primarismo em que ninguém sabia o porquê da sua existência em cima dessa terra, o porquê da terra, o porquê da água, o porquê de tudo que ninguém sabia. Viviam aí igual a um outro vegetal qualquer, pensando serem o que nunca foram. Daí as confusões, porque quem vive de aparências vive confuso, quem vive de ilusões vive confuso, quem vive de sonhos vive confuso, quem não sabe por que vive, vive confuso, quem não sabe de sua existência vive confuso, quem não sabe de onde veio, vive confuso, quem não sabe para onde vai, vive confuso, e assim sucessivamente. Quem não sabe o porquê de coisa alguma que existe no mundo, vive confuso, e por isso, o primário é confuso. O ser que só conhece o curso primário é confuso e tem que ser confuso, porque é inconsciente. O inconsciente é um bicho, e o bicho vive aprendendo sempre até morrer, mas o bicho tem sempre que aprender. Então, para que o bicho conheça o porquê da existência do mundo em que vive e o porquê do seu ser, tem que conhecer o que é cultura racional. Ler e reler para saber a razão e o porquê da existência do mundo e sua criação. Vejam que luta titânica e satânica no curso primário. No curso primário, por serem atrasados, criaram e inventaram uma porção de coisas, a ponto de inventarem até Satanás. O Satanás só existe para aquele que não tem o conhecimento da cultura racional. As filosofias, como estão vendo, inventaram o inferno e o céu. O inferno é o Satanás e o céu é o Criador. Tudo isso, invenção bíblica do curso muito primário, em que o povo se embebedou por esses contos, por essas histórias. Ficaram embebidos, e quem fica embebido, fica fanático, e um fanático não sabe e não conhece o seu lugar, não bota as coisas no seu lugar. Vejam que tudo tinha que chegar ao seu dia de conhecer o porquê da existência de tudo. Então, nesse curso primário, que é a fase de animal racional, nunca souberam definir a razão ou o porquê do mundo, e a razão ou o porquê dos seres que o habitam. Sabiam que existiam, mas não sabiam por que existiam, sabiam que tinham vida, essa vida aparente, essa vida provisória, mas não sabiam o porquê dela, e assim sucessivamente. Vejam quanta asneira proporcionada pelo atraso de um curso e primeiro plano, que é o curso primário, os primeiros passos para alcançarem o conhecimento do porquê da vida, do porquê do mundo, do porquê de tudo e do porquê de todos. O mundo é uma família só. Qual é a família? E a racional. Quem está no curso primário tem sede de saber, mas no curso primário não passavam disso. Andavam muito, procurando conhecer tudo para ficarem na mesma, porque não desvendavam o princípio da origem do ser de animal racional, a origem do mundo que habitam nem o porquê dele. Ficavam aí, vagando nesse curso, como aventureiros fracassados que não saíam disso e perguntavam a um qualquer, por que existe este mundo? Ninguém sabia responder, quem fez este mundo? Ninguém sabia responder, por que nós somos assim? Ninguém sabia responder, por que nós somos de matéria? Ninguém sabia responder, por que nós geramos, criamos e vivemos assim nestas condições? Ninguém sabia responder, por que eu assim sou? Ninguém sabia responder, por que o mundo assim é? Ninguém sabia responder, por que todos assim são, diferentes uns dos outros? Ninguém sabia responder. O curso primário sempre manteve esses mistérios todos, esses enigmas todos sem respostas, por ser um curso primário. Existem muitas lendas, muitos contos, muitas histórias para ficarem na mesma, porque o curso primário não podia e não tinha recursos para solucionar o porquê da vida do animal racional. A vida racional é uma vida orientada pelo mundo racional. A pessoa recebe toda a orientação racional precisa e necessária, para o seu equilíbrio e bom viver na vida da matéria. Torna-se então uma vida consciente, porque a orientação é consciente, e por assim ser, tudo dará certo na vida de todos, vivendo felizes e contentes para sempre, por receberem a orientação consciente, a orientação racional, do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A vida se torna bela, grandiosa, sublime e todos felizes e contentes para o resto da vida, por viverem equilibrados e tudo dando certo na vida de todos. Essa é que é a vida racional, a vida consciente, a vida equilibrada racionalmente, por receberem a orientação consciente, a orientação do mundo racional, dos seus habitantes puros, limpos e perfeitos, habitantes da eternidade, do mundo eterno, o mundo racional. Assim, o conhecimento de cultura racional é um conhecimento de ligação do ser humano, ou seja, o aparelho racional, ao mundo racional, ao seu mundo verdadeiro de origem, vindo assim o bom viver e todos com o máximo prazer de viver, vivendo felizes, alegres, contentes e satisfeitos. Esta é que é a vida racional, a vida da multiplicação do bem acima de tudo, do bem de todos, do bem de tudo e sempre bem. Vivendo todos cordialmente dentro da fase racional, a fase mais brilhante que chegou na vida material, a fase racional. Todos triunfando sempre, racionalmente, com equilíbrio racional. O desequilíbrio foi da fase inconsciente, da fase de animal racional. Aí sim, a orientação era do fluido animal, do fluido elétrico e magnético, a orientação, por ser do fluido animal, desse conjunto elétrico e magnético deformado ou degenerado, é que viviam inconscientemente. A vida inconsciente é a vida do animal. Por estarem ligados ao fluido animal, ao elétrico e magnético, pensavam como animal, pensavam como feras e daí, a desumanidade, o desequilíbrio e as ruínas em multiplicações. Estavam ligados ao fluido animal, que, como já sabem, é a parte animal do corpo do ser humano, o fluido elétrico e magnético. Estavam ligados a esses dois fluidos, fluidos do animal, e por isso, o ser humano pensava muitas vezes como um animal, procedia às vezes pior do que um animal, por estar ligado ao fluido do animal, o elétrico e magnético. Já sabem muito bem que o fluido verdadeiro do animal racional é o fluido racional, o fluido do mundo de sua origem, o mundo racional. Esse aqui é o verdadeiro fluido, o verdadeiro natural do animal racional, ou seja, energia racional, e o fluido ou energia do animal irracional é o fluido elétrico e magnético. Então, esses dois fluidos, o elétrico e magnético, são do animal irracional e a energia ou fluido do animal racional é o fluido do mundo de sua origem, do seu verdadeiro natural, o fluido racional ou energia racional. Agora, todos estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por estarem aí, dentro da fase racional. Daí, equilibrando o corpo e o fluido animal, o fluido elétrico e magnético se desligando do animal racional, e este, ficando imune à energia animal ou à energia da deformação racional e ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, estão ligados no certo dos certos, no seu verdadeiro mundo de origem. Antes, por estarem ligados à parte negativa, que é o fluido animal, o elétrico e magnético, eram animais racionais nessa categoria inconsciente, e daí, o inconsciente, por ser inconsciente, ficava na classe de sofredores. Eis a razão de todos serem sofredores, por serem inconscientes, e o inconsciente nunca soube o porquê é sofredor, por estar nessa categoria de sofredor. O inconsciente nunca soube por que é mortal, por estar na categoria inconsciente. Então, nessa categoria de animal, é inconsciente, por ser animal, e por ser animal nunca soube por que é um animal. Um inconsciente nunca soube por que ele assim é. O inconsciente nunca soube o porquê nasceu em cima dessa terra, e muito menos nunca soube de onde veio nem para onde vai. O inconsciente nunca soube o porquê do mundo em que vive. O inconsciente nunca soube o porquê de sua situação assim ser, do seu ser assim ser. O inconsciente sempre viveu de experiências e sempre em experiências, de pesquisas, sempre em pesquisas e multiplicações de pesquisas, por ser inconsciente. O inconsciente sempre viveu em busca do certo e sempre viveu à procura do certo e sempre por acertar, por ser inconsciente. O inconsciente sempre viveu em multiplicações de experiências e mais experiências por ser inconsciente. Então, a vida do inconsciente sempre foi desconfiar de tudo, duvidar de tudo, ter medo de tudo. A vida do inconsciente é a vida do desequilíbrio, e por isso, são livres pensadores. Um inconsciente nunca soube por que é de matéria. O inconsciente nunca soube por que assim foi feito. O inconsciente nunca soube de onde foi a sua origem. O inconsciente sempre viveu nessas condições. Horrivelmente, agonizando sempre, agoniado sempre, sofrendo nessa categoria de sofredor sem saber por quê, por ser inconsciente. O inconsciente nunca soube o porquê do sol, por ser inconsciente. O inconsciente nunca soube o porquê da lua, por ser inconsciente. O inconsciente nunca soube o porquê das estrelas, por ser inconsciente. O inconsciente nunca soube o porquê dos planetas, por ser inconsciente. O inconsciente nunca soube o porquê da água, da terra, dos animais e vegetais, por ser inconsciente. O inconsciente nunca soube de que foi feito o sol, por ser inconsciente. O inconsciente nunca soube o antes de tudo assim ser, o que era, por ser inconsciente. O inconsciente sempre viveu nesse estado de desespero, de aflição e de agonia. O inconsciente sempre viveu às apalpadelas. Vejam a vida dos inconscientes como sempre foi uma vida de martírios, por serem inconscientes, de martirizados e martirizando, por serem inconscientes. A vida do inconsciente sempre foi de grandes lutas, de grandes sofrimentos, de grandes tormentos e de grandes batalhas. Essa é a vida dos inconscientes. A vida do inconsciente sempre foi lutar pelo nada, como se o nada tudo fosse, por ser inconsciente. O inconsciente sempre teve a matéria como seu símbolo acima de tudo, por ser inconsciente. Assim sempre foi a vida do inconsciente. Sempre lutando pelo nada, como se o nada tudo fosse, para tudo acabar em nada. Então, o inconsciente nunca soube o porquê desse nada, por ser inconsciente. O inconsciente nunca soube o porque surgiu do nada e acaba em nada, e por isso, perdendo tempo em lutar pelo nada, que não adianta nada, por tudo acabar em nada. Por ser inconsciente, vive lutando pelo nada, como coisa que o nada tudo fosse. Sofrendo pelo nada, se martirizando pelo nada, se acabando pelo nada, acabando sua existência pelo nada, como coisa que o nada tudo fosse, por ser inconsciente. Uma luta inglória. Inglorificados por viverem do nada e tudo acabar em nada, por serem inconscientes, por não saberem o porquê desse nada, e valorizando o nada como se o nada tudo fosse por serem inconscientes. Vejam que a vida do inconsciente é pensar ser aquilo que não é. É pensar ser aquilo que nunca foi. Assim sempre foi a vida do inconsciente. Vejam a multiplicação da inconsciência, por serem inconscientes, a multiplicação das monstruosidades, por serem inconscientes, a multiplicação do desequilíbrio, por serem inconscientes. Vivendo no mundo sem dar solução dos mistérios, por serem inconscientes, sem poderem dar solução dos mistérios e dos enigmas, por serem inconscientes. A vida do inconsciente é toda ela negativa, e por isso, hoje é uma coisa e depois é outra, amanhã é outra e depois outra, e assim sucessivamente, por serem seres inconscientes. Vejam que vida penosa! O domínio da inconsciência ia levando todos ao fracasso total. A derrota total, pelo progresso da degeneração, pela multiplicação dos seres. Tudo que se multiplica, diminui, degenera, enfraquece e, com o tempo, desaparece. Assim, por serem inconscientes, multiplicando o progresso da destruição de si mesmos. Pela multiplicação da poluição, tudo isso, por serem conscientes. O progresso é de destruição de si mesmos e dos seres, por serem inconscientes. Um inconsciente é completamente um ser negativo, por ser inconsciente. A matéria não podia ser de outro jeito. Só podia ser mesmo negativo, porque é um ser que por si mesmo se destrói, e o ser que por si se destrói, é um ser negativo. Por isso, hoje é novo, amanhã é maduro e depois é velho e, quando chega a velho, se acaba. Então, a matéria é um ser negativo, que por si mesmo se destrói, por surgir do nada. Qual é o valor do nada? Nada. Então, é um ser negativo. O nada é negativo, por ser nada. Surgiu do negativo e termina no mesmo. Surgiu do nada e acaba em nada. Vejam que precisavam ter o conhecimento e o reconhecimento do seu próprio ser, para saberem o porquê de assim serem, de tudo assim ser e de todos assim serem. Para depois saberem o porquê da situação da vida calamitosa da matéria, saberem o porquê ficaram nessa situação esquisita e sofrerem as consequências por não saberem dar solução do seu próprio ser. Vivendo perdidos dentro de um mundo sem saberem porquê e sofrendo as consequências da falta de conhecimento, do porquê do mundo e do porquê de assim estarem com essa vida provisória que ninguém sabia, mas todos achavam uma coisa esquisita. Porque o prazer de todos sempre foi de viver e não de morrer. Hoje, sabendo por que ficaram nessas condições em que ninguém nunca teve satisfação de ser assim, um ser em destruição de si mesmo. Vejam a vida do animal racional, nessa categoria de sofrimento, nessa categoria de sofredor sem saber por quê, por ser inconsciente. Hoje, então, sabendo de tudo, o porquê ficaram assim nessas condições, horrivelmente, em que não sabiam dar solução nem podiam dar solução, por serem seres inconscientes. Hoje, toda a solução aí em mãos de todos. Essa fase da vida inconsciente é uma fase primária. Primária por ser uma fase em lapidação. Todos sendo lapidados, para que depois de lapidados, depois de amadurecidos, chegassem na fase de recuperação, que é a fase racional, a fase consciente. Todos saem agora da fase inconsciente e passam para a fase consciente, a fase racional. Vejam quanto delírio, quanto sofrimento, quantos padecimentos. Um inferno dos infernos, a vida da matéria, a vida das doenças, a vida das dúvidas, a vida sem garantias, a vida de aventuras, a vida das experiências. A vida de ruínas e multiplicações das mesmas, a vida provisória, a vida traiçoeira, a vida de que ninguém se conformava com ela, porque ninguém se conforma com o sofrimento e muito menos com a morte. Então, estavam assim, e assim tinham mesmo que mantê-la obrigados.